aqui desses neguinhos. Chega aí, fica fonte. O bang é esse aqui, por amor, pelo gueto. Isso não tem preço, nós tem conceito, nego. Então vai ver, nem prego, cê vê. Tô cansado de sofrer, na terra da garoa. Chove CVC, o clima ainda é tenso. Os cana pega pegando, vida dada mão mamão. Não tá compensando, o que fazer, cê? Pra ter um qualquer, segredo do sucesso. Me diz qual é, todo mundo quer cifrão. Quer chegar bonitão, cordão, relojão. Carro de patrão, forgando, acelerando. Rasgando as madrugadas, de pororoca envenenada. Será, dá conforto pra mulher, exemplo pro pivete. Ser imortal igual Garrincha e Tupac. Difícil admitir, mas sei o que cê pensa. Na multidão, quer ser a diferença. Muitos tenta, outros só lamenta. Poucos consegue, tio, e representa. A dificuldade fortalece o guerreiro. Eu morro em pé, mas não vivo de joelho. Inexplicável que me faz continuar. É nós agora, no bang é nós que tá. Sem zum zum zum, sem tititi. Aí neguinho, o bang é esse aqui. Deixa eles falar, deixa quem quiser ouvir. Fala que não, mas é sempre pro din-din. Sem zum zum zum, sem tititi. Aí neguinho, o bang é esse aqui. Deixa eles falar, deixa quem quiser ouvir. Fala que não, mas é sempre pro din-din. Quente como o sol, iluminado como a lua. Salve, salve! Tá salvado, tamo junto, truta. Tremendo as estruturas, representando a rua. Respeito sua luta, cada um com sua loucura. Se a vida não é justa, seja a diferença, Joe. Pra você, qual o crime que compensa? A Babilônia é louca, contamina o homem só. Por dinheiro, poucos não se corrompem. E sopra no ouvido traição, inveja. A ganância prolifera, o mal domina a terra. É bola, pro inimigo é lamentável. Supreme sol do rei, os loucos aqui é intocável. Mas causa mó buchicha, causa mesmo demorou. Um cidadão comum, desculpa, eu não sou. O perfil do genro educado, apresentável. A toda malhação, o jovem empresário. Sou favelado, tatuado, careca. Marginal alado, real, não de novela. Vários talentos natos sendo desperdiçado. No meio do deserto, com sede abandonado. Ligado, lembrei do Marcão, som de assalto. Não foi lembrado, foi nessa sem aplauso. O rap pede socorro, os mano tá tudo osso. Barato é mais que louco, vamos mudar o jogo. Sem zum zum zum, sem tititi. Aí neguinho, o bang é esse aqui. Deixa eles falar, deixa quem quiser ouvir. Fala que não, mas é sempre pro din-din. Sem zum zum zum, sem tititi. Aí neguinho, o bang é esse aqui. Deixa eles falar, deixa quem quiser ouvir. Fala que não, mas é sempre pro din-din. Eu vivi e vim de lá, das ruas de terra e pá. Cê não deve nem ao menos contestar. De herança, hombridade, um guerreiro na cidade. Em meio ao tsunami, um furacão de crueldade. Eu, com a minha conduta, ou melhor, minha postura. Meio que assustadora pros vermes, filho da puta. Cheguei socando ela abaixo da sociedade. Que o crime não era creme, que era louca realidade. Se afoga na miragem, que acha que foi mamão. Careca, tatuado, preto com cara de ladrão. A milhão nas rodovias, o assalto era nos palcos. Brilhantes eram metes de jovens que eram alvos de grupos de extermínio ou até prostituição. Quantas vezes os meus hinos em ouvidos foi um som. Bem mais que uma missão no rap representar. Ai de mim sonhar enfim com a palavra fracassar. E hoje cês quer cobrar os brilhos da corrente. Minha era não é Eminem, mano, é Public Enemy. Eu com 35, só de rap é quase 20. Sou mesmo um sonhador, vida louca que persiste. Ha! Pra quem todo dia assistia Super Amigos. Hoje é exímio, compositor quase mito. Pra muitos que até se emocionavam com uma foto, ou até mesmo um salve no guardanapo como autógrafo. Já nem sei o valor de tudo isso. Se hoje a maioria prefere a som promíscuo, cada vez que a caneta no papel vem estralar, o compromisso é de ser certo pelo certo e não errar. Então, aí menor, humildemente me retiro. Ciente que meu máximo pra muitos ainda é mínimo, mas de consciência sã, o rap é resistência. Assim como a água, nossa ideia é transparência e jamais se esqueça, nunca que foi fútil. Nós somos a persistência, pra maioria útil. A nossa voz atravessa grades e alambrados, com dialeto próprio na alma do renegado. De estados a estados, pelas vielas ou becos, nós somos um exército que foi pra lá de medo. Respeito acima de tudo, pode vir conferir. A ideia é de mil sem tititi. Sem zum zum zum, sem tititi. Aí neguinho, o bang é esse aqui. Deixa eles falar, deixa quem quiser ouvir. Fala que não, mas é sempre pro din-din. Sem zum zum zum, sem tititi. Aí neguinho, o bang é esse aqui. Deixa eles falar, deixa quem quiser ouvir.